Algum traje ao som da sua antena web. Fitas nem laço, sem testemunhas nem abraço. sal, sem fitas nem laços. E tu sabes, bem sabes, o teu murmúrio é aquilo que eu quero. Tu és aquela coisa solitária de viver, és aquela vida de ovação. Tomaste conta de mim, minha relíquia esquecida, minha doçura perdida. Às vezes o silêncio é de ouro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mata. Às vezes o silêncio é de ouro, outras de prata, umas de chumbo e por vezes mata. Tomaste conta de mim solitários, atrás dos montes, em Lisboa, na Nazaré, em Évora, em Portimão, no Minho, no Guadiana, em Paris, em Berlim, mesa. Sol, o fiz limão há de voltar.

guarda, é que a negro marcha atrás. No popó da namorada, eu assado a todo gás. No popó da namorada, eu assado a todo gás. Bem equipado, com airbags e buzina, tubo de escape alargado e abre a parte de cima. Eu não pude recusar tal oferta à minha amada. Eu gosto de acelerar, agora é sempre a sapar. No popó da namorada, eu meto a primeira. No popó da namorada, eu meto a segunda. A terceira e a quarta, e até meto marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. Eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. Que popó maravilhoso, meu amor me deu pra andar. De traseiro é jeito. Até de água estou a sapar. Gasta um pouco ao aquecer, mas para mim não é nada. Pois dá-me muito prazer, eu adoro abastecer. O popó da namorada, ai, eu meto a primeira. No popó da namorada, eu meto a segunda. No popó da namorada, meto a terceira e a quarta, e até meto marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. Eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto marcha atrás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás. No popó da namorada, eu assapo a todo gás.